Identificação. 605. Rádio Jundiaí Ops AM. 1570 kHz. 1000 watts de potência. Rua Belo Horizonte 930. Jundiaí Ops, São Paulo. Rádio Jundiaí Ops AM. 7 horas e 54 minutos. É hora de produzirmos e prestigiarmos o nosso comércio, tornando cada vez mais forte, gerando impostos que será revertido em benefício à nossa comunidade. Neste final de ano, acreditando na fidelidade dos nossos consumidores, a Associação Comercial e Empresarial de Jundirópolis lança mais uma importante campanha, onde serão sorteados R$25 mil em várias compras. Primeiro prêmio, um vale-compra no valor de R$10 mil. Segundo prêmio, um vale-compra no valor de R$5 mil. Terceiro prêmio, três vales-compras no valor de R$2 mil cada. Quarto prêmio, quatro vales-compras no valor de R$1 mil cada. Não fique fora dessa. Ao fazer suas compras nas lojas identificadas com cartazes da campanha, exija seu cupom.